我们的克拉克九四五六六八。

25 complexo com nós como torre 118 do sinal 95. Thank you. restrição da chegada adiante, volta para 4.3.0.4. Somente voltou o 1.093. Mount Complex, Mount 24 Hill, 1108 Lake Mount 96. Station Rock, 191 arrival, on to 2710, on 017, on 21910. Bruno,

direito, na saída. Então, 1-1, a transição ótima. Ou seja, 1-0 é a primeira do dia, após curvado, conforme ótimo. Transponder 5465, contra nenhum, 2-0, 2-1.